Mac Bravo informe, reporte com o plano pro táxi. O Mac TLF confirmando é um Xingu, não é isso? 380, upper do 16. Decola 10, curva direita, Tael, meio da bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5430. Cuidado com fins, nível 380. Via Pesulô no meio, decola do ano zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, transponder 5430, controle 120, decimal 80, está pronto para o feedback e acionamento, 5437. 5437, qual o estacionamento? É moto 13. 5437, é moto 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 5437. Saldor 1897, informação novembro, 400, confins. Matéria 2223, mantenha da Juliette. Da mantenha da Juliette, 2227. Bom, no 897, qual horário da UBT? 132, Zulu. Condições de fazer o cruzamento via área gramada? É, se tiver também condições, apresenta ali, até o Graé, sem interferência, 030 graus, 049 é o vento, guardião. Temos um Xingu agora que irá decolar da pistão 7, sem interferência. Dentro do Xingu, emissão do táxi, da parte do Graé, colada, gramado, guardião. Que era para Confins, às 9h55. Eu vou checar com o seu 35, só um minuto. Era aquele lá antes da remetida, mas aí a gente alternou. 10, América 980. Line 4810, American 980. Mike Charlie Alpha informa o helicóptero da Polícia Militar, taxiando sobre a área gramada, sem interferência, à sua direita, tem livre decolagem pistão 7, o vento 040 graus, 049. Está novembro, autorização Guarulhos. Está na escuta do controle. Pega taxa, tem que ir daí. 120 de cima 8, transponda 5434. Está livre, até a próxima. Via Pesulo 16, saída da El Leda Bridge, controle 1208, transponda 5434, ou no 923. 923, correto, chama para o estacionar. Certo, mano. Olha o Juliette, 2016. Não tem posição, tráfego puxando na remota. O senhor pode, assim que o trip iniciar o táxi e livrar a Juliette, o senhor ingresso da remota no 4. E aguardando o trip livrar, 2016. 0-4-0. Cliff pickup only 10, American 980. Mike Charlie Alpha, decolado Salvador 35, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Delta Bravo, Mike Charlie Alpha. Controle Salvador, muito bom dia, vou passando Mike Charlie Alpha. O Mike Charlie Alpha, contato radar, sobe mantém 160, sai da Arbo. 160 na Arbo, grato. 526, baixou, travou na final. Muitíssimo bom dia também, 5826 da web, altímetro 1018. Com tua aproximação, aguardando apenas a pista livre. A sua escuta, pista livre, web 526. Pista úmida, ok? Grato. 08 e aciona 5425. 6211, tá na 10, reportarei pronto. Sim, 6211. 486, aciona a identificação, desça e mantém o nível de voo 050, chega da Mari. Desce ao 050, Mari, dan 3486. American 980, Airbonet 3, Southern Kentucky 121, decimal 9, correct, 120, decimal 8. 20.8, American 980, bom dia. Departure Control, American 980 is checking in the climb for 2000 for flight level 410 on the Puka departure. American 980, ready contact the cost, climate to flight level 410, Puka departure. 410, Puka departure, American 980. decimal 62, ajuste no 08, 3.4. Número 20060 grau 059, 582 mega web. Autorizado o pouso na 0 web 5826. Solo Salvador. Solo Salvador, o azul 4299. Sentindo a informação November, solicita Campinas nível 360. Gente, 1499 Campinas, autorizado 360, opertulo 16, decola 10, curva direita, da EL, Leda Bridge, controle 120, decima 8, transponder 5436. Autorizado então para o azul 4299, Campinas nível 360, saída da EL, Leda Bridge, conforme rota do plano. Ah, poderia confirmar a aerovia? Aerovia Upper Zulu 16. Upper Zulu 16, conforme rota do plano, controle 120, decimal 8, transponder 5436 para azul 4299. 4299, correto, chama para o questionamento. Para 2000 pés, que é legal no 08, autorizado em LS, reporte estabilizado. Seu Brasil pode ser direto para 2000? Então, 3859, desconsidere restrições em pelo. Deve ser direto para 2000 pés, que é legal no 08, autorizado em LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. A gente vai pela Alfa de Juliette, 526. Lima, Mike Fox, confirme. Lima, Mike Fox, mantenha-se em condições visuais. Pula meu pés via corredores, reporta Paripe. Bravo uniforme aos 40 decola, chama o controle, 120, décima 8, bom voo. Reporte para descida. Batango Mike Bravo Uniforme, contato radar, submantém o nível de voo 180, saída Arco. 180, saída Arco, Mike Bravo Uniforme. Trip 5437 em nível de decolagem, pista não 0, vento 050 graus, 05 nós. Autorizado decolagem, dono 0, 5437. 3859, completa final, chama Torre 1186. American 980, call assistant frequency 126.85, if unable 125, dismal 45. 2685-2545, American 980, one here. Controle Salvador, 5437. 5437, contato radar, submantendo voo 380, saída da El. 380, na da El, 5437. Pushback acionamento na 05. 3663, autorizado, chama ataque. Ataque, 663. Papapá, Mike, Eco Delta, desce para 510, QNH1 no 08, reporte de impacto de situação. Checo Delta, desça para 500 pés, reporta Parque do Pitaçu. Controle, o Lima mais forte passando através de Paris, desça para 500 pés para programa. Mantenha perfeita a saída. Vai manter. 3486, desça para 2000 pés, QNH1 no 0 no 8. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce para 2018, reportará estabilizado, tem 3486. Sérgio Tráfico da TAM, puxando no 05, assim que livrar a Juliette, ingressa, bordão 05. Pois o TAM ingressa no 05, até papai, mãe, que é que deu pra chamar torre 1186. 9 no solo 47, chama o solo 12 no decimal 9. Chama o solo 3859, Alfa, mantenha-se da Juliette, estou coordenando com o aeroporto do senhor. Alfa, antes da Juliette, em aguarda, estou 3859. Então, Oscar Lima Quebec, aciona a identificação. Oh. Patango Oeste, Lima, Quebec, contato radar sobre a posição coral. Voo e Mari para a chegada Mari, reporte no ponto 10 descida. Lima, Mike Fox, frequência livre. Boa, DHD1, 4 horas. 3663, táxi em frente, pátio, índia alfa, ponto de dona 0, torrino no 86, altimetro no 0 no 8. Pátio, índia alfa, 3643. Então no 3325. Recife, 1251, na perna no 3325, 35437. No 8 no 7. 3486. 3486, completa a final de chamada, torre 1186. Torre 286, 3486. 2223, remoto no 4 para a torre da conquista, ciente da November. 2223, ciente o número 2 para cópia. Confirmando, gol 1817, amor? 1897. 1897 com fins, já chegou o plano, já pronto para cópia? Tá pronto para cópia. Autorizado com fins 400, upper 16. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle no 20, décima 8, transponder 5454. Tá baixo, baixar travado, 35 Delta. Tem condição de pouso parado na cabeceira 35? Afirma, pro seu tá 35? A marca de 500 é a cabeceira, marca de 500 e seguida a porta. Afirmativo, reporte um solo controlado, vento 060 graus com 04 nós, Mike Delta. Só falar solo controlado. Foi boa, Tan. 3663, só 4003. Tan 3663, informo o Airbus acompanha aproximadamente aí no marcador externo, tem condição de alinhar e decolar sem parada 10? Agora, senhor, vem decola sem parada, 3663. Afirmativo, autorizado, vento 060 graus com 04 nós. Além da cola sem parada, pista no zero, pista úmida. Além da cola sem parada, 3663. Tan 3486, continua aproximação, aguardando pista livre. Airbus da companhia iniciando decolagem cabeceira 10. Informa o tráfego Sikorsky. Realizando pouso parado sobre a cabeceira 35, pista auxiliar, sua direita, não interfere na aproximação. Afirmativo, 3486. No portão 10, autorizado para o estacionamento, chama táxi. Solo, Chanel 6225, solicita 340 Brasília, senda November. 225, sente o número 2 para cópia. Sena, escuta. Passaria 2223, copia? Afirmo. Autorizado, Vitória da Conquista, 260, direto, decola 10, curva direita, árvore elefa. Controle no 20, destino 8, transponder 5431. Autorizado 260 para a torre da conquista direto, decola da 10 na curva direita na árvore, transição elefa, 120, décima 8, o controle 5431, transponder. Correto, chama o pushback acionamento. 6225, chamar copia. 4299 na posição 8, pronto para pushback acionamento. 429908, o número 1 vai iniciar no setor. Copia, o chamar 6225. Autorizado Brasília, 320. Upper Whisky 10, decola 10, curva esquerda, Momo, Nitsa, controle 120, décima 8, transponder 5441. Gente, o chá é 6225, autorizado Brasília, nível 320, decola a pista 10, curva esquerda, Momo, Nitsa, intercepta por isso que 10, curva 08, é, o controle transponder 5441. 6225, está correto, chama para o pega acionamento. Chama para o push no 1. Fala 2733, autorizado, confirmando, é voo local do 733? Afirmativo, vai fazer, vai fazer o caldo de Caparica e entrar para Salvador para a fusão. Gente, autorizado no meu pé, voo local, decolando da 10, com curva direita no corredor Axé, até Itaparica e retorno, é coordenar com o controle. O controle está operando em 120 decimal 8. Aciona 01 no 7. Persistência em volta, decolada 10, curva direita, meu teste, rodada 7, coordenada com o controle 1208 e o transponder 0117. 0117, o transponder. Afirmativo, transponder 0117. 6, 2733, com quantas pessoas a bordo? Com 03 a bordo, 5 da novembro, pronto estacionamento. Direcionar, chama táxi. Bora. 3, 3, 4, 5. 3, 3, pode mudar o nome, feedback entrando aí, informação novembro. Brasília. 3304 Brasília, ciente, 1 minuto 4. 19309, chama o puxa. Afirmativo, 09, tá pronto. Gente, será o número 2 no setor inicial, 19203. 12793. Na 3859, informação sobre o portão 02. Assim que o gol taxi estava autorizado. Ok, na 3304, copinha. 3304, né? Autorizado Brasília, 380, offer do 17. Decola 10, curva direita, árvore eleva. Controle no 20, decimal 8, transponder 5445. Salvador, 3486, livro, direção na alfa. Romeu, Romeu Golf, o plano já chegou, agora vou criar a ficha, 1 minuto a cópia. Salvador, tá 3486, livrou? 3486, Alfa mantém antes da Juliette, portão 09. Vou coordenar com o infraero, o tráfego que está ocupando o portão 09, o número 2 para puxar no setor ainda. Ciente, taxi Alfa mantém antes da Juliette. É Alfa, antes da Juliette, tá 3486. Romeu Golf, copia? Autorizado, Serra Novembro, Papazo 1240, decola 17, curva direita na árvore, direto, controle 120 decimal 8, aciona 5172. Deixa eu ver. Táxi Torre no 1862, ao meu Golf. Para o táxi Sané 62 no 1, com 88-340, alterna com fins. 62 no 1, táxi Apache 1 no Índia Alfa, aqui no blog da Gol, que chamou, puxando o portão 02. Quando no ponto de espera da 10 Torre, no 1862, altímetro no 018. Apache 1 no Índia Alfa, seguindo o Gol, lá 186, bom dia. Bom dia. Gol no 897 para o táxi, tem 9-3 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia até na Campinas. Gol no 897, táxi autorizado à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, no 1862, altímetro no 018. Direita, Índia Alfa, ponto de espera, 1862, a Torre, gol 1897, no 018. Azul 4299, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado pushback, acionamento, chamar a táxi, azul 4299. Toro, Xané 6225, solicita push, acionamento, 1-1. 4299, só confirmando, se eu vou puxar agora, eu tenho o tráfego da Avianca, tá livrando a retaguarda, assim que livrar, puxa, aciona, chama táxi. Azul 4299, não escuta? Prossiga. 4299, puxa no portão 08, de maneira que deixe a entrada do portão livre. Gente, você já coordenava então para deixar livre o portão. Fala, gol no 923, você vai efetuar simultâneo com a zona 08? 3859, da passagem a Avianca, taxiando no pátio após o ingresso Juliette 02. Tá, 3859, vai na passagem a Avianca, depois tá seguindo 02. Tá, 3486, ingresso Juliette, portão 08, atento ao tráfego da Azul que tá puxando e vai deixar a entrada do portão livre. Da Avianca, portão 8, 3, 4, 8, 6. Gol no 923, é o número 1, grande está no setor agora, mantenha escuta e aguarda. 7, 9, 2, 3. Salvador 605, da boa autorização para o Galeão, nessa frequência, Arisa? Afirmo, Galeão autorizado, 360, offer Zulu 10. Decola 10, curva direita da El, Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5444. Autorizado, 360 para o Galeão, Upper Zulu no 0, decola da 10, primeira curva à esquerda, da El Leda Bridge. Controle de saída 1208, transponder 5444. Bom, número 05, está tudo correto, entretanto a saída é curva à direita. Chama para o espelho. Curva direita, reportará para o estacionar, 605. Só o chiné 6225, pushback, acionamento no 1. 6225, portão 01, assim que o tráfego daqui ao parquear no 02. Puxa, só não chama táxi. Seja, após o aeronave parquear no 2, está livre, 6225. Reforçada 2733, passe militar, pronto, táxi. 2733, táxi autorizado até o hotel. Quando lá, chama a torre 118, meia dúzia. Vamos decolar da hotel ou da cabeceira? Salvador, Chanel 6312, requesting HC clearance to Recife. Chanel 6312, approval Recife, flight level 350, upper risk 58, departure runway 10, left turn, Puka, departure Aracaju transition. Departure control 120.8 and squawk 5443. Chanel 6312, clear Recife, flight level 350, upper risk 58. Take off runway 10, left turn, Puka departure, Aracaju transition, departure control 120.8, squawk 5443, Chanel 6312. 6312, that's correct, comrade, for the setup and push. Go back first, that's Chanel 6312. Salvador, Salvador Azul 4299, com 61 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, treino Galeão, pronto para o táxi. 4 horas, confirme só o corrigido. 61 Galeão, confirme a autonomia, 4 horas e? 4 horas e 50 minutos de autonomia. Gente, azul 4299, tem táxi autorizado inicialmente até o través do portão 05. Vai seguir o tráfego da Avianca, que puxou o portão 01. Quando no ponto de espera da 10, chama a torre 1862, altímetro no 018. Gente, então vai iniciar o táxi no través da 05, acompanhando o tráfego, ponto de espera da 1019, 1 8 decimal meio azul 4299. 1923, após a passagem do azul, a retaguarda puxa e aciona a chama táxi. O azul tá livre, chama táxi, gol 1923. Pushback, acionamento 2223. Remoto no 4222, é o número 1 pra gente estar no retorno, mantendo o retorno. Tá aguardando, 2223. Você pode acionar na posição e posterior pushback, se for interessante o tudo, 223. Não, a gente aguarda, vai fazer simultâneo. Afirmativo, rotatória visual para final da 17. Resposta na final, Lima Mike Fox, altímetro 08. Já está na final, o Lima Mike Fox. Resposta na curta final. Resposta na curta, Fox. O Cinero 6211 tem livre decolagem, pistão 0, vento 060 graus com 059. Iniciado na 10, a Chanel 62 e 1. Solo Salvador, muito bom dia, é o trip 5221, ciente da OSCA, autorização? 5221, vitória da conquista autorizado, 200, decola da 10, curva direita na árvore, elefa, controle no 20, decimal 8, transponder 5457. Esquerda autorizado, vitória da conquista, nível 200, decola da 10 com curva à direita, saída Arbor, Elefa. O controle de saída 208, transponder 5457. Correto, respeitacionamento. A quando? Solo 6225 para o táxi POB de 74, nossa autonomia 4 horas e 35, alterna Goiânia. Taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10 torre, 1862,